Então vamos fazer a nossa confissão. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Digam todos glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, gente, que nós não conhecemos essa bondade infinita de Deus. Não, nós não conhecemos. Sabe, nós temos que buscar mais, para cada dia a gente se aproximar mais dessa misericórdia e bondade de Deus. Porque é sem fim. Nós não temos noção do que é essa bondade, do que é essa misericórdia, essa fidelidade de Deus. Então, para nós sabermos mais disso, nós precisamos ficar mais perto dele. Mais momentos a sós com Deus. Mais comunhão com Deus. E ele vai mostrando este poder dele, esse amor que ele é por nós. É um amor, assim, incompreensível. Além do que é incondicional. Nós não precisamos fazer nada. Ele nos ama. Isso é demais. E muitas vezes nós damos as costas para Deus e ele nos ama. Muitas vezes a gente nega Deus e ele nos ama. Então, é demais esse amor. Então, é a pessoa que nós devemos nos unir com tudo. Com tudo, e largar as coisas do mundo, as coisas que nos dividem dele, que nos separam, porque esta bondade é suprema, é única. Então, se a gente vai tendo essa comunhão com ele, nós vamos comungando esta bondade e isso vai passando para nós, né? Isso vai entrando no nosso coração e a gente até vai pegando o jeito dele, porque a gente pega o jeito das pessoas que a gente anda. Você sabe que a alma é assim, né? Mas nós temos a natureza dele. Então, se a gente ficar mais com ele, nós vamos pegando o jeito dele, o jeito de agir, de responder às situações, né? Nas tudo que apresenta na nossa vida, a gente vai respondendo como ele. Às vezes a gente dá uma falseada e logo a gente tem a consciência de que não podia ser daquele jeito, porque nós temos a natureza dele em nós. Então, essas mudanças que Deus quer fazer em nós, para a gente conhecer mais essa bondade, saber mais desta fidelidade, saber essa pessoa única de Deus que não nos abandona. Muitas vezes ele não tem acesso na nossa vida, então ele não pode fazer nada. Mas ele é o mesmo, porque se eu voltar para ele agora, ele é o mesmo e ele me acolhe, ele me abençoa. Ele não vem com coisas antigas, com acusações. Deus não acusa. Ele mostra a situação, aconselha e nos ajuda a sairmos daquilo que está errado. Então nós temos que buscar com coragem esse Deus. Existem coisas na nossa vida que nos separam dele. Mas se a gente for buscando mais e mais, e veja que a oração em línguas ajuda. Porque o Espírito Santo trabalha arduamente na nossa nova natureza, com a intercessão de Deus, para nos levar para Ele, para nos levar para o Pai, para Jesus. Então, nós vamos conseguindo sair de tudo aquilo que nos dominou a vida inteira. Por isso que nós precisamos muito do Espírito Santo. E Ele, muitas vezes, está lá dentro, está abafado por tudo aquilo que a gente quer carnal. Mas se a gente vai buscando, devagar, as coisas vão mudando. Então, a importância da oração em línguas, meus queridos, é para que nós conheçamos mais Deus e mais quem nós somos. Porque a gente já sabe que a oração em línguas é importante, né? A gente, desde o dia que nasceu de novo, ouviu falar, tudo bem. Mas agora, o Espírito Santo quer ir mais adiante. Ele precisa trazer mais a verdade para as nossas vidas. Nós precisamos conhecer Jesus. Muitas vezes você fica assim, interessado em conhecer uma pessoa, né? Isso às vezes acontece. A gente quer até abordar para ver como que é, né? Sei lá, se eu pudesse chegar mais perto dessa pessoa. Não existe isso? Existe. Então, você, quando estiver orando, fale que você quer conhecer mais Jesus. Fala para o Espírito Santo: eu quero conhecer mais Jesus. Eu quero saber mais quem realmente você é. E olha que o Espírito Santo vai começar a fazer isso na tua vida. É impressionante, é maravilhoso. Vale a pena, porque você vai se apaixonando por ele. Sabe, de uma maneira que não é esse amor do mundo, não, mas é esse amor próprio de Deus. Então vale a pena. E eu louvo a Deus, né, pela nossa conferência. Espero que todos tenham gostado, aproveitado, se sentido, né, acolhido por Deus, porque realmente foi uma bênção. E foi maravilhoso, a nossa igreja está na retaguarda, né, de todos os nossos convidados. Foi maravilhoso. Em peso a igreja lá, valeu, né? Porque, gente, aquilo tudo era um mover só de Deus, né? De todos, e aquilo traz a presença de Deus. Então vamos orar para que Deus abra mais os caminhos para a gente ter mais. Que é muito bom. É muito bom. É uma festa, assim, que é, passa tão rápido e a gente fica ainda com o resultado daquela festa, que foi a presença de Deus conosco. Então, tudo vale a pena quando é com Deus, né? E eu quero louvar o Senhor, né, por todos vocês que estavam lá, por tudo. Foi muito bom. Foi demais, né? E por todos os irmãos, né, que foram embora também alegres. Eles foram abençoados e, sabe assim, com o coração muito agradecendo a Deus e louvando o Senhor por aquele momento que foi de comunhão maravilhoso. Fora os ensinos, né? Que é o que realmente o Brasil está precisando. Dos ensinos, porque a liderança não pode mais chegar na igreja e não ter o que ensinar. Só falar da oração em línguas, da adoração, isso é para principiantes. Chega uma hora que a igreja precisa crescer. Então, essa liderança já tem as pessoas lá que já estão orando em línguas e adorando. Mas cadê os ensinos? Senão não vai crescer, não vai ter avivamento, né? Para essas pessoas. Mas é para ser o avivamento geral. Então, Deus está cuidando disso. Que agora nós vamos ter mais esse passo, mais ensino para que todos aprendam a verdade, o evangelho mesmo, assim, numa condição de maturidade, tá? Porque a parte de criança já foi, tempo. Agora tem que crescer. E na hora de crescer, mudar dói, gente. Não é fácil. Quando você passa de um ano para o outro na escola, gente, já é uma coisa mais graduada. Você tem que se esforçar mais. Então você sai de uma etapa, aí você vai entrar para outra. Não é fácil. Tudo é conquista, coisas que não conhece ainda. Então são mudanças que não é fácil. Nenhuma mudança é fácil. Por isso que nós precisamos muito de Deus. E Deus agora, vocês estão vendo, percebendo, que os cultos não dá mais para ser como era antes. Não tem como, tá? Porque Deus quer que todos aprendam e vivam. Porque cada um aprendendo e vivendo, é ali que o Espírito Santo vai vir com o poderzão de Deus, né? Para acontecer o que Deus quer. Porque se a gente vive nessa unção, a gente vai abranger muitas pessoas. Deus quer isso, as famílias, quem está sofrendo muito, porque nós não estamos lá na África, nós não estamos, né, no sertão, sei lá, Deus nos colocou na cidade, tem muita gente sofrendo na cidade, não é só lá naqueles lugares longe, não, que não tem recurso, tem muita gente com recurso e sofrendo demais, então precisa ser um poderzão de Deus para entrar lá, porque não é qualquer papo não que vai ajudar, as pessoas precisam mesmo, Deus agindo. Sabe, só falar não vai dar. Então, Deus conta com você também. Amém. Deus está contando com você. Ele está esperando que você cresça, amadureça, para Ele ir levando você. Né? Igual o caminho do rio leva a água, né? Aquilo vai indo. É assim que Deus quer fazer conosco. Amém? Amém. Então, vamos ter coragem, buscar esse Deus. E a carta do pastor David desse mês, ele está falando da nova natureza. O poder que é essa nova natureza. Que é a natureza de Deus em nós, que nos faz, não é, andar naquilo que Jesus veio, mostrou, fez e naquilo que Jesus é. É maravilhoso. Então, a gente explorar mais. Agora, Deus está deixando bem claro o que é essa nova natureza. Porque antes a gente ouvia falar, mas não estava sabendo bem. Não é mesmo? Que agora a gente já está entendendo. Nós não somos mais aquela pessoa antiga. Que a gente nasceu da barriga da mãe, que o pai estava lá, pai sustentando, pai ajudando, a mãe, sei lá, tia, pessoa, família, aquela coisa. Agora, a nossa vida é outra. É um Deus que é pai, que nós andamos com Ele. Aleluia. Tá? Então, que nós temos a natureza dEle, que temos que explorar essa natureza, conhecer, ir fundo nisso, que isso vai trazer um retorno eterno. Vai ter frutos aqui, mas vai ter um retorno eterno. É isso que vai valer. Então essa carta está bem bacaninha, que ele está falando sobre isso, dando assim um alôzinho sobre a nova natureza. Vale a pena, da nova natureza. Agora, esse aqui, olha, gente, Kenneth Hagin. Os segredos da oração. Na verdade, o que ele vai explicar aqui, que tipo assim, a gente às vezes quer inventar, tem gente que gosta de inventar também, para orar, fazer muita retórica, e não é o caso. As orações, elas saem do coração e tem que estar com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar dando direção para nós sobre as orações. Tá? Como que Deus vai responder às nossas orações? A gente quer saber disso. Então, se nós seguirmos os passos certos da oração, como Jesus já ensinou, a gente vem mostrando aqui, nós vamos receber resposta sim. Só não pode parar no meio do processo. Tem que ser perseverante. Porque muitas pessoas oram e não oram com fé. Esse é o problema. Gente, a oração é simples, mas quando você orar, você tem que pôr tudo que você tem e crer que Deus está ali. Que Deus está ouvindo, e isso vai acalmando você, isso vai mudando a sua visão para Deus e vai trazendo um resultado. Então, é isso que nós temos que fazer. Não, Deus está no comando, eu estou orando. Deus está no comando, Deus está agindo. É por aí. Então, o da Joyce, ela diz, nunca desista, porque a vida... Nós temos desafios. Gente, aventura é uma coisa, né? Você entra naqueles barquinhos inflável, sabe aqueles barquinhos infláveis, e vai descendo aquele rio abaixo, gente, com aquelas pedras, aquelas cachoeiras. Você não sabe se aquilo vai virar, você vai dar com a cara na pedra. Se você vai se afogar, se quebrar, você não sabe, você vai dar certo. Porque é aventura, né? Subiu uns quatro ali, vamos lá. Ninguém sabe, às vezes não dá certo. Não, andar com Deus é um... Não é aventura, é desafio, porque você vai ter que vencer. O desafio é vencer, porque Deus deu a vitória. Então, que área que está complicadinho aí na sua vida, que tem uma situação que você não está ainda com a resposta? Então, é essa área que está o desafio que você vai vencer, porque Deus já disse que vai dar a vitória. Amém. Então, é por isso, é para isso aqui que ela está dizendo, que a vida é assim, é um desafio. Busque isso na sua vida. Tá? Não esqueça que nós não estamos numa aventura. Não, vamos andar com Jesus? Não. E vamos ver o que vai dar? Não é assim, não. Tá? Vamos andar com Jesus, porque a vitória é certa. Ele já respondeu as nossas orações. Porque a Bíblia diz que antes que nós terminamos de fazer a oração, Ele já percorreu os céus para nos socorrer. Quer dizer, eu estou elevando... Porque Ele diz que clame, se ele achar quem clama, ele vai fazer. Você está clamando a Deus? Você tem que clamar, meu filho. Não fica deixando para depois, porque daí não vai dar, porque o diabo está atacando. Então, você tem que clamar. Ai, mas que horas? Bom, de madrugada, então, se você não tem tempo. Ai, mas eu estou com muito sono. Você tem que fazer alguma coisa. Toma um banhão gelado, sei lá, alguma coisa você tem que fazer para clamar esse Deus. Clamar Deus é você orar. É você falar o que ele é, o que ele já fez. E dizer que a resposta já foi dada. Porque você que tem que acreditar que a resposta já foi dada. Porque já foi. A resposta já foi dada a seu favor. E você é que vai ter que buscar essa resposta. Então é com a sua fé. Veja que a fé é importante. Tá? Então vai buscando esse Deus. A coisa vai começando a melhorar. Eu sei que a igreja passou por um impasse muito grande, a nossa igreja. Por quê? No começo estava tudo muito bem, muitas flores, né? Respostas muito rápidas, tudo um sucesso maravilhoso. E o diabo lá quer isso? Não, queridos, porque isso envolve poder de Deus, glória de Deus, para ajudar os outros. Então o diabo não quer. Então o que ele vem fazer? Ele vem parar. E ele para que jeito? Agindo nas áreas fracas de cada um. Então ele vai parando, parando, a pessoa vai parando de orar. Vai desanimando num ponto, desanimando até parar. Por que parar? Porque tinha que ser transformado naquela área, que não deixou o Espírito Santo agir. Começou a ficar incomodado, então parou. Começou a pôr a visão em outras coisas. E com isso, parou o crescimento. Então, a igreja ficou parada. A igreja ficou parada, porque ninguém está orando mais. Todo mundo largou, achou bobagem, não tem força. Mas você, mesmo não tendo vontade, você tem que buscar Deus. Mesmo não tendo vontade, você tem que fazer um clamor a Deus pela sua vida, porque Ele vem em auxílio e não é hora de parar. Por quê? As coisas estão difíceis, Mas Deus promete bênçãos. Ele diz que quem clamar, ele vai fazer. Então, eu quero mostrar aqui na palavra de Deus para vocês que existem coisas na nossa vida, e nós vamos ver aqui na palavra, que são, assim, ocultas. Porque até o salmista falou, né, orando, que, Senhor, vê se existe em mim algum pecado, né, o salmista já falou isso, que eu não saiba e me livra. Isso é muito sério. Gente, existem coisas na nossa vida, existe, principalmente quem não está orando muito, porque todas as pessoas têm coisas dentro de si, raízes, que o diabo, achando essas raízes, ele vai fazer dar fruto. E pode ser fruto de desgraça. É sério isso? Ah, é. Porque vocês já não viram lá no seu quintal ou um vasinho que você plantou um negócio lá, mas ainda não cresceu e de repente já cresce um negócio que você nunca nem plantou lá? Já não viu isso? Tinha uma raiz lá. É isso aí. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque sabe uma coisa? Nem nós sabemos o que existe dentro de nós que pode acabar com a nossa vida. É muito sério e o diabo anda de olho nisso. E a gente vê que ele usa demais os cristãos com isso. Tá? Porque eles não têm comunhão com Deus, porque não têm transformação. Então, vamos abrir aqui a nossa Bíblia. A gente vai ler alguns versículos. Vejamos aqui Colossenses, vamos começar por aqui. Capítulo 4, versículo 14. Vou dar o ensino, hein? Está todo mundo acordado? Amém. Glória a Deus. Gente, eu não posso chegar aqui e falar, gente, Jesus andou sobre as águas, só isso. Não dá mais. Você já está cansado de saber disso. E que você tem que orar, etc. Você tem que aprender mais para você não ficar inocente nas tiradas do diabo. Porque o diabo está dando tiro. Então, você não pode ficar inocente para ele destruir a tua vida. Então, Colossenses 4, versículo 14. Atenção. Diz Paulo aqui. Saúda-vos, Lucas, o médico amado e também Demas. Então, aqui ele quer dizer que ele está no final da carta. Ele quer dizer que tem gente com ele andando. Lucas, Demas e outros. São pessoas que viajavam com ele. Ele tinha uma equipe que ele viajava. Um grupo ministerial que viajava com ele. Então, esse grupo eram pessoas crescidas espiritualmente. Com certeza. Porque senão não dava para acompanhar o ritmo da espiritualidade dele. Tá? Não aguenta porque não podia atrapalhar. E creio eu que até eles pregavam, se precisasse, porque eles tinham maturidade espiritual para viajar com ele e assessorar no trabalho. Com certeza, porque é isso que precisa, queridos. Todo mundo tem que estar crescendo para a equipe andar no mesmo nível espiritual. Bom, mas veja lá Filemon, aí para frente um instantezinho. Filemon é uma carta que é um capítulo só, né? Vocês sabem. Então, Filemon, versículo 24. Olha lá. Não, 23 e 24. Umas páginas para frente só, achou? Aí diz 23. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, outra vez, Demas. Demas estava com ele. E Lucas, meus cooperadores. Gente, cooperador em tudo. Cooperador em tudo, na parte espiritual, na parte material, serviço, o que fosse, tá? Junto, trabalhavam juntos. Isso quer dizer que são pessoas crescidas espiritualmente, tá? Então veja agora para trás, 2 Timóteo. Nós estamos vendo alguns nomes de pessoas crescidas espiritualmente que a Bíblia está citando. Como servos de Deus, ministros, acompanhando Paulo. 2 Timóteo agora. Veja só, gente, a importância disso. Segunda Paulo, e depois... Segunda Paulo não, né? Não existe. Segunda Timóteo. Capítulo 4, aí mesmo, para trás um pouquinho. Versículo 9. Olha só. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, ele está falando com Timóteo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Ô, gente, eles não estavam juntos ali? O que aconteceu? Que um foi para cá, um foi para lá. Alguma coisa aconteceu, uma divergência, para que eles largassem Paulo. Então, isso que eu quero mostrar hoje, que existem coisas que nós temos que ficar livres e que são coisas que nós não vemos. Né? Eu posso ver o seu cabelo, que se está curtinho, se está comprido, isso aí a gente vê. Mas tem coisas que são dentro de nós que ninguém vê, só Deus vê. Deus vê sempre, nem o diabo vê, mas Deus vê. Então, nós precisamos muito da ajuda de Deus para a gente não ser enrolado pelo diabo. Porque esses caras viajavam com Paulo. Eles eram da equipe, pessoas que tinham espiritualidade, crescimento espiritual. De repente, houve uma divergência, já largou. Mas eles não estavam amando tanto Paulo, acompanhando, estavam naquela amizade, fidelidade, comunhão, tudo junto. Harmonia. E o que aconteceu? Para que ele fosse, separasse. Por quê? Vou falar uma coisa para vocês, meus queridos. Quem ora muito em línguas, o Espírito Santo ensina isso tudo. Porque desde o dia que o pastor Dave falou que vinha aqui, eu sempre orei e pedi a Deus, sempre em oração, para me abençoar, porque não ia ser nunca por minha causa que ia haver uma separação. Eu ficava assim, Senhor, será que tem alguma coisa em mim que algum dia eu vou dar um bolo? Que algum dia eu vou virar minhas costas? Será que existe alguma coisa em mim? Seriamente, porque Deus provavelmente falou isso para mim, gente. Para não haver separação, divisão. Por que que as pessoas separam? O grupo separa todo. Por quê? Porque tem coisas dentro do coração que ninguém vê, tá? Raízes. Que só Deus vê. E o diabo fica, ele fica assim, tentando descobrir o que Deus vê, que ele não vê. Ele fica tentando descobrir pelas atitudes de cada um, para ver aonde ele vai atacar e fazer a divisão. É sério, gente. Então, vamos ver lá Atos 19. Nós temos que, agora eu acho que já está bem em condição de todo mundo se sintonizar nisso e ficar firme. Porque é horrível separar, não pensa que é bom. Porque uma vez que há separação, é o diabo que agiu, fica um constrangimento eterno. Enquanto está aqui. Na pessoa que fez isso, você entende? Quer dizer, a pessoa, ela não se encaixa, porque daí não é Deus que está fazendo. Embora a pessoa esteja enganada, achando que é Deus. Porque não é a pessoa ficar fazendo coisas, achando... Tipo vingança ou qualquer coisa. A pessoa toma um pensamento e diverge e acha que está certo. Porque as pessoas enganadas, elas não sabem que estão enganadas. Não faz a propósito. Então, esse é o perigo, não é? Estar enganado. Então, veja, Atos 19, eu não vou ler tudo aqui, mas o que diz aí é que Paulo estava pregando em Éfeso. Tá certo? Ele estava ali com toda a equipe pregando em Éfeso, um lugar difícil também. E veja aqui o versículo 26. Não vou ler tudo. Mas olha só. Era tão difícil para Paulo pregar aqui, sabe? Só um pouquinho, só para adiantar o que é o assunto. Ele estava pregando aqui para essa cidade, para essa comunidade, que só havia um Deus. Porque ali existiam muitos deuses para eles. E ele estava dizendo que só existia um Deus, que era Jesus Cristo. Então, isso causou uma super polêmica, porque tudo era... Eles tinham milhares de deuses. Então, como que de repente vem um e fala que só tem um Deus? Embora os sinais estivessem presentes, mas era muito confuso para eles isso. O diabo agindo muito. Então, no 26. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Viu só? Eles estavam... Quem que é isso aí? Ele está desencaminhando os outros, falando que só tem um Deus. Onde já se viu? O que esse cara está fazendo aqui? Agora veja versículo 31. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro, Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo-o, os judeus, para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Gente, é difícil você trazer uma pessoa para orar 2 horas aqui, ou não? Eles ficaram 2 horas gritando que Diana era grande. Gente, olha isso, para você ver. Então, este, Paulo ia lá falar, mas o que, que eles fizeram? Não, Paulo, Alexandre fazia parte da equipe. Andava com esse grupo, onde Paulo era o líder, tá? E ele quer dizer que era uma pessoa de confiança, andava também. Tanto que ele foi chamado para falar, porque ele tinha nível espiritual para falar com aquele povo. Vocês estão me acompanhando? Ele foi chamado. Mas vamos ver o que acontece com este tal de Alexandre. 2 Timóteo, capítulo 4. De novo, volta para lá. Veja só a equipe que andava com Paulo. E isso acontece hoje. É igual, gente. É igual. Por isso que nós temos que orar, ficar em comunhão com Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Olha só. Achou aí? Olha o nome. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Ou seja, não se pode confiar nele. Gente, isso porque ele começa a ensinar outras coisas. Isso é o mal que ele fazia. Tá? A visão sempre é essa. A pessoa já saiu da visão de Deus, da doutrina de Cristo Jesus, e causou mal para aquilo que Paulo estava fazendo. Tá? Atrapalhando. O cara ia lá falar super em comunhão, sabendo tudo. De repente, olha aqui, já separou. Vocês estão me acompanhando? Os outros também. É sério isso, queridos. Isso acontece. Sempre aconteceu. Então, vamos ver 1 Timóteo, versículo 18. Aqui para trás um pouquinho. Depois nós vamos ver 1 Timóteo, capítulo 1. Olha só. Este é o dever, versículo 18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Eram pessoas que Paulo confiava o ministério, confiava a palavra, tá? E o que aconteceu? De repente, divergiu, saiu fora da visão e já causou esse problema. Então, agora nós vamos ver por que que essas coisas acontecem e qual é o conselho de Deus para nós com relação a isso, tá? Porque a gente já viu isso acontecer aqui dentro da igreja. A gente vê isso acontecer em todo lugar. Então, vamos lá para Gálatas, capítulo 2. Tá? Gálatas. Não. Deixa eu ver, isso mesmo. Capítulo 2, versículo... Ai, acho que eu falei errado, gente. É capítulo 6 de Gálatas. Versículo 1. É isso aí. Capítulo 6 de Gálatas, versículo 1. Olha só. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. O que ele está dizendo aqui com essa palavra brandura, ele está falando com relação à humildade. Porque como ele diz aqui, se alguém é surpreendido em alguma falta, no tipo deles lá, o que, que aconteceu? Está na doutrina errada, está fazendo alguma coisa, vai, adverte, né? Admoesta, fala com a pessoa. Não, é brandura, né? Oi, querido, você precisa... Não é isso que é essa brandura. É com humildade diante de Deus com a sua vida, com o que você tem dentro de você, porque ele diz aqui, e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, sabe por quê? Porque de repente pode surgir algo, uma raiz dessas, qualquer área na vida lá dentro, que ainda não deu fruto nenhum, está bem lá paradão, não sabe o que é. E o diabo vai e acha, porque ele vem tentar. Ele tentou Jesus em todas as coisas, mas Jesus nunca pecou, mas ele tentou. Então, ele vai nos tentar. Pô, eu estou ajudando uma pessoa, está errada, ou na doutrina, ou na conduta da vida, seja no que for, Deus disse que é para eu ajudar, admoestar. Se eu faço isso, essa brandura, quer dizer, eu tenho que estar humilde diante de Deus, recebendo a direção de Deus para aquilo que está errado em mim, para eu ser transformada, para o diabo não acabar com a minha vida. É isso aí. Porque as raízes que existem das áreas fracas nossas, podem, o diabo vai achar, porque ele fica lá querendo saber qual área que é. Deus sabe qual área é. O diabo não sabe, ele fica vendo qual... Ele acha, ele destrói aquela pessoa. Então, eu estou ajudando uma pessoa, eu posso cair. Não na mesma coisa, porque eu posso ter uma fraqueza numa outra área. Ou tenho, vamos dizer. Porque todas as pessoas que ainda não chegaram num nível de maturidade onde foram transformadas, todas as pessoas têm raízes escondidas lá dentro que só Deus vê. Só Deus vê, todo mundo tem. Quem não está orando, jejuando e não está lá para Deus mostrar, para purificar, está com a raiz lá dentro do pecado. Vocês estão acompanhando? Sim. Então veja lá Romanos, capítulo 12. Isso é importante. Vocês têm que orar para aguentar esses assuntos. Vocês têm que saber isso, porque senão vocês nunca vão crescer espiritualmente. Deus vai querer pôr vocês para frente e não vai poder. Então, veja aqui o versículo 3. O que aconteceu aqui? Versículo 3 de Romanos 12. Porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. O que, que ele quer dizer com relação ao que nós lemos agora em Gálatas? Que nós temos que ter muita cautela com a nossa vida, de pensar que está tudo bem, que está tudo ok, sabe? Sem ter a mínima noção de que eu posso estar vulnerável. Não leve a sua vida assim, porque o diabo ele está rodeando o dia inteiro e ele não para. Ele não para de nos observar. Ele não para de estar do nosso lado para ver que área que ele vai abocanhar, devorar e destruir. Ele não para. Então é por isso que tem que orar todos os dias. Veja a importância da oração em línguas, da leitura da palavra de Deus. Porque se você está lendo a Bíblia, mas eu não estou dizendo para você ler um caso isolado na Bíblia, você tem que pegar livro após livro e ler para formar uma estrutura da palavra em você. Porque se você está lendo a palavra, ela vai mostrar para você que área você tem perigo aí dentro, para o diabo não destruir você. Glória a Deus que você pertence a essa igreja. Se você estivesse noutra, você nunca ia pensar nisso, nunca ia saber disso e o diabo ia te enganar. Do mesmo jeito, estando aqui, mas agora você vai ser enganado se quiser. Só se você quiser. Então, isso aí que ele quer dizer. Cautela, porque se nós sairmos da presença de Deus, nós estaremos vulneráveis. Então, vamos ver agora 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Vejamos aqui. Abre aí, vamos ver. Mais para frente. 2 Coríntios. Vamos ver aqui agora. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Ele diz, achou? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, a qual é a imagem de Deus. É isso que o diabo faz. Ele não deixa as pessoas entenderem o que realmente é o evangelho, para que ele possa atacar com tranquilidade e desviar as pessoas da verdade, né? Desmanchando tudo o que Jesus fez. Então, nós precisamos também ter essa cautela. Precisamos também ter este cuidado. Porque o Senhor, ele disse que vai mostrar para nós o que está escondido no nosso coração. O que está escondido, assim, de mim. O que eu tenho dentro de mim que eu não sei. Porque veja só o versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, ele quer iluminar o nosso coração para que não tenha nada errado. Quer dizer, se tiver, vai ser limpo, transformado, para que nós possamos andar nesse evangelho que é limpo, esse evangelho que é luz. Então, não é para ter trevas nas nossas vidas. É o que o pastor David ensina da barata lá no livro, quem leu, né? Que a barata gosta do escuro e tem o rei barata, que é ele que comanda, o pecado maior, que vai, então, dando asas, né, e abertura para todos os outros pecados. Mas quando eu estou orando em línguas, o Espírito Santo vai naquele lugar. Ele vai levar a luz da palavra de Deus lá para aquele lugar. Então, abre lá agora um instantezinho em Hebreus. Agora, vamos lá para Hebreus. Vejamos aqui. Capítulo 4, versículo 12. Veja só, queridos. Eu não vou me estender mais, mas eu quero dar um exemplo para vocês aqui. Capítulo 4, versículo 12. Diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. A alma é onde está a raiz do pecado, que ninguém sabe. Você não sabe que tendência você tem aí dentro para destruir a sua vida. Você não sabe. Mas a palavra de Deus sabe. É isso que ele está dizendo. Então, divide a alma do espírito. Juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, a palavra de Deus vai bem lá onde você tem a raiz errada. Então, veja, eu escutei um testemunho assim uma vez, de uma mulher que estava pedindo aconselhamento. E ela era casada há 20 anos e tinha simplesmente 6 filhos. Mas, um belo dia ela larga o marido e ela vai morar numa outra cidade onde ela cresceu, estudou e foi se encontrar com um namorado lá do colegial. Foi morar perto dele e ele casado. E esta mulher era da igreja, convertida, uma mulher aparentemente santa, ponderada, né, e equilibrada. Então é isso que eu estou querendo mostrar para você. Isso daqui, o perigo que existe dentro do nosso coração. Então, o que, que aconteceu? Ingenuamente, esta mulher um dia resolve... Veja, ela não tinha nada, aparentemente, de assim, de mostrar que ela estivesse infeliz no casamento, de que ela estava querendo alguma outra coisa, ou que ficava flertando com algum homem. Nunca, nunca ela fez isso. Mas um belo dia ela resolve ir lá na internet e procurar os amigos do colegial. E ela acha os amigos e, inclusive, esse ex-namorado dela, da adolescência. E aí, ai, que legal, a princípio é só uma conversa geral, que legal. Nossa, eu tô casado, ah, eu tenho 2 filhos, ah, eu tenho 6, eu tenho, é assim, nossa, ou não tô trabalhando, ou tô trabalhando nisso. Mas, como a conversa foi continuando, a coisa já saiu do superficial para entrar numa coisa mais íntima. Nossa, Que saudade de você. Por aí o diabo já começou a trabalhar. E foi indo a ponto dela largar tudo e ir embora para ser amante deste ex-namorado que é casado. E ficou amante dela. Então, quem diria que essa mulher ia fazer isso? Nem ela, se alguém dissesse para ela, há uns 5 anos atrás, olha, e seu ex-namorado, lembra aquele menino lá da sua adolescência? Você seria capaz de largar seu marido? Não, mas jamais, que é isso? Nem pensar. Ela diria isso, porque ela ainda não estava atacada pelo diabo. O diabo ainda não tinha vindo atacá-la. Vocês estão acompanhando, gente? Então, isso é uma área, mas pode ser a área do alcoolismo, das drogas, da pornografia, prostituição. Gente, qualquer área que qualquer um tem e não sabe. Por que que a pessoa começou a beber? Nossa, mas era uma pessoa maravilhosa. Sabia que só está bebendo agora? Porque já tinha aquela raiz. Nada acontece da noite para o dia. Nada. Tudo tem um fundamento. Tudo já tem uma raiz. Então, é por isso que cada um tem que tomar cuidado. Porque ninguém sabe o que tem. Então, por isso que tem que ler bastante a palavra de Deus, porque ela vai discernir os seus pensamentos, os pensamentos que estão no seu coração, que nem você sabe. Então, a oração em línguas entra aí. Abre lá em Romanos, capítulo 8. Eu poderia ir mais fundo, mas eu vou só dar uma pincelada aqui agora. Para você pensar um pouquinho que isso é sério. Não confia em você, meu amigo. Você está confiando muito em você, no seu taco. Não, não pode. Não confie nunca em você. Confie só na palavra de Deus, no Espírito Santo. É nele que você tem que confiar. Entende isso? Então, Romanos capítulo 8, veja só aqui. Eu não vou ler a parte do pecado, porque não vamos ter tempo, mas o 26. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste, ele nos ajuda em nossa fraqueza. Que fraqueza? Essa área também. A área que tem uma raiz na nossa vida de pecado que você não sabe. Você não tem noção que você tem aquela tendência. Até que o diabo ataque e aquilo vem à luz. E você se corrompe. Por isso que a gente vê nos ministérios, né, a liderança caindo. Porque eles não seguem o que Jesus diz para fazer. Orar em línguas, jejuar, adorar a Deus, ter muita comunhão com o Pai. Ficar bastante sozinho com Deus, lendo a palavra, ler bastante a Bíblia. Bastante as cartas, tem que ler bastante as cartas, os evangelhos, para que o Espírito Santo possa usar esse alimento e libertar você dessas raízes que você não sabe que você tem aí dentro. Vocês estão acompanhando? Isso é muito sério. Uma vez que você é liberto disso, é um alívio. É muito bom, porque você, quando o diabo vier, ele não acha nada em você. Ele não sabe se você está liberto, ele vem, hein? Mas quando ele vem, ele não acha nada. Ele vai embora. Ele vai colocar mil vezes situações que você foi liberto e você nunca vai cair, porque você foi realmente liberto. Então ele diz aqui, ele nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, amém? Sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Nós não vimos lá que os nossos pensamentos, a palavra de Deus divide, né, o coração da alma junta da medula? Então o Espírito Santo, ele sonda os pensamentos, o coração, ele perscruta, ele sabe que raiz que cada um tem. Por isso que as pessoas não conseguem orar muito em línguas, porque quando chega naquela raiz, dá aquele incômodo, a pessoa sai que sai. Em vez de saber que precisa aguentar para ficar totalmente livre para o diabo nunca te pegar. Você quer segurança para a sua vida? Todo mundo orando. Senhor, me dá segurança para minha casa, meu trabalho. Claro que Deus quer, mas ele precisa dar essa segurança para você. Essa segurança está acima de toda, porque quando você estiver nessa segurança, ele não vai agir no teu trabalho, ele não vai agir na tua casa, ele não vai agir em outras áreas da sua vida para te destruir. Você entendeu isso? Então, o nosso, isso aí é caráter, que a gente chama. Mas Deus fala isso daí de pensamentos que estão nas trevas, que são raízes que cada um de nós tem. Por isso que é necessário orar em línguas, para ficar livre das coisas que nós não vemos. Nós temos que ficar antes que a gente veja, porque o Senhor disse, agora não vou, gente, porque é muitos versículos, mas o Senhor disse que Ele vai trazer à luz esses pensamentos. Se eu não deixar que Ele me liberte agora, enquanto está lá no escondido, aquilo vai ser manifesto. E vai ser pior. Vai ser pior. Vocês estão acompanhando? Amém. Então, é daí que acontece todas as destruições na vida das pessoas, daqueles que estão andando com Deus. Tá? As pessoas pegam coisas para fazer para Deus e não estão libertas. Ainda não estão purificadas. O diabo vai agir mesmo. O diabo vai detonar, porque ele está só olhando que área que cada um tem para ele derrubar, para acabar. Se Deus promete para nós segurança, porque no versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele nos chamou para um propósito que ele tem. Então ele nos promete segurança. Coisas boas, ele está dizendo aqui, não é acidente de carro. Mas é segurança desde que eu não esteja sem purificação. Então, aí entra aquele capítulo do pastor David, a purificação. A necessidade da purificação. Você tem que buscar essa purificação. Existe alguma raiz aí dentro que precisa de libertação. Então, se você começar a ler a Bíblia, orar em línguas, adorar o Senhor, vai fazendo um jejum de... Vai fazendo uma vez por semana, continua, o Senhor começa aí. Por que que parou? Porque tem raiz profunda aí e você não aguentou, não deixou Deus pôr a mão. Então você parou completamente, largou mão, sumiu da igreja, vem de vez em quando, não aguenta, não quer. Esta área precisa de libertação, precisa de cuidado para o diabo não acabar. E se Deus não conseguir agir na sua vida nessa área, no dia do julgamento, esta área vai ser julgada por Deus. Você vai ver. De qualquer maneira, nós vamos ter que enfrentar isso. Eu adverto você, enfrenta agora. Que vai ser muito melhor, porque agora é a hora. Porque depois nós vamos receber o galardão. Tá valendo? Então, saiba por que é que você parou de orar. Por quê? Por causa dessas raízes. Você não aguentou. Então, continua e Deus vai fazer todo o processo de libertação na sua vida. Amém? Então, glória a Deus.